Então, hoje, dia 25 de maio de 2014, nós estamos dando início ao nosso primeiro encontro Caleb, a capacitação avançada de liderança aqui no ambiente da Escola Bíblica. Então, antes de mais nada, já que já oramos ao Senhor, eu queria dar uma introdução, antes de irmos ao material de fato, que não quero me demorar, que é sobre a importância da gente levar isso a sério, não só como um treinamento, mas como conhecimento também bíblico. A gente se sinta totalmente livre para comentar, para parar, para ter um cronograma de hoje, não tem que cumprir essa ordem. A gente pode ser que a gente precise parar em um ponto aí, só fica em um, não tem problema, mas a ideia é que a gente possa construir uma orientação clara, bíblica, para que a gente possa crescer. Nós somos uma igreja, como diz o nome, nós somos igreja de discípulos. Então, nós entendemos que parte de uma vida pessoal com Deus, que devemos buscar receber o discipulado pessoal, um a um, devemos buscar também cuidar de outras pessoas, não de forma aleatória, mas de saber quem eu cuido, quais são as pessoas que eu cuido, como eu cuido. E essas pessoas devem ser conduzidas para as reuniões das casas, e essas casas devem ser conduzidas para a reunião maior com todos os irmãos, basicamente. Então, tenho falado sobre discipulado maciçamente, principalmente nos discipulados. A melhor forma de ensinar discipulado é um a um. O discipulado que a gente fala aqui numa aula aberta, a gente acaba falando genericamente, mas o discipulado em si, o melhor lugar de ensinar ele é no próprio discipulado. Por exemplo, eu discipulo o Chateau, Deus me deu essa honra, esse privilégio, né? Uma coisa é tratar nervo, outra coisa é tratar filé, né, gente? Filé é um negócio maravilhoso de tratar. E ele discipula Fabrício. No primeiro encontro com o Fabrício, tivemos um encontro eu, ele e Fabrício. Então, eu fiz o discipulado com o Fabrício e o Chateau observou. No próximo, que é essa semana agora, eu vou observar ele discipulando o Fabrício. Aí no meu discipulado, eu vou pontuar para ele, olha isso aqui, deveria ter sido assim, isso aqui deveria ter sido assim. Aí na outra vez, eu vou observar mais uma vez ele discipulando o Fabrício e a partir daí, ele segue o barco cuidando do Fabrício. Assim vamos fazer de geração em geração, supervisionando, para que possa se aprender melhor dessa forma orgânica e prática. Até porque não se tem muito interesse de ensinar discipulado de forma coletiva para que pessoas não queiram fazer discipulado sem serem discipuladas. Isso também não é interessante. Então, não é nenhum gnose, nenhum segredo, não, pelo amor de Deus. Isso não é totalmente aberto, ok? Mas a melhor forma é através da própria exercício. E não seria assim também no grupo, no núcleo? Sim e não. Por quê? Embora a gente aprenda a maior parte de como fazer o grupo na casa, o núcleo, na própria casa, os bastidores, uma coisa é você comer uma comida gostosa, outra coisa é você ajudar a preparar a comida gostosa. Ok? Então, quando você vai lá no jantar e você come o que Paula fez. Que saudade. Tanto da comida quanto de Paula. Então, aí, é bom comer aquilo, você pode ter um bom paladar, Paula mesmo, Paula, Maristela, elas provam a comida e dizem que é aquilo na comida. É um dom, talvez, não sei. Mas eu não, eu acho bom não. Eu saio o sal e a pimenta ele lá. Então você pode ficar tentando descobrir o ingrediente da comida, é uma coisa, mas você parar com a pessoa para fazer a comida não, não vai aprender melhor? Vai. Então a ideia do Caleb é essa, é a gente poder buscar essa capacitação biblicamente, além da reunião que a gente já frequenta. Amém, Ana? Amém? Amém? Primeiro, o que é o núcleo? Vamos ver aí na nossa apostila também, você pode acompanhar aqui ou aí. O núcleo é a parte do corpo que carrega o seu DNA. Então, assim, talvez a gente fique nesse ponto hoje todo. Instrução de bibliografia, vá no site da igreja, lá tem toda a nossa confissão de fé, lá tem tudo que nós somos, como nós cremos, está tudo lá, ok? Lá tem, lá, se não for no site ainda, vá, está cada vez melhor o site, viu? Já são quase 5 mil acessos, viu? O negócio está estourado aí na internet. Então, inclusive essa palavra vai estar lá logo, logo. Então é o seguinte, como que cremos na vida nova? Então, você chega logo, você tem ali cinco daquele quadrinho ali, que às vezes a gente passa percebido, adorar, integrar, crescer, servir e proclamar. É isso aí. E você pode olhar na prática, é isso mesmo. A gente pode até fazer umas camisetas depois com aqueles símbolos que são tão bonitos para poder mostrar isso. Agora, como que a gente pode viver esses 5 ministérios, viver a função da igreja de forma prática? E aqui está algo revolucionário. Irmão, Sabe qual é o meu sonho de núcleo? Se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, a gente vai estudar porque o texto é Efésios, mas tem a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver como ele sauda a igreja em Roma. Ele não sauda uma catedral em Roma, nem sauda uma igreja em Roma. Até aquelas igrejas da Ásia, que João fala, a igreja em tal lugar, a igreja em tal lugar. Sim, ali eram grupos um pouco maiores, eram, mas mais próximos do que você imagina. Verdadeiras igrejas são as casas, inclusive em Apocalipse, quando João manda recomendações àquelas igrejas. As igrejas, por exemplo, a igreja em Éfeso, não era uma igreja, quando ele fala igreja em Éfeso, não é um salão, um cenáculo onde reúne todos os irmãos de Éfeso. Não. Mas todas as igrejas que acontecem nas casas em Éfeso. Por quê? Só é você ler a carta de Paulo aos Efésios e ler as saudações. Amém, amados? A Bíblia não se contradiz, ela se completa. Amém? Então, vamos pensar o seguinte. O que é, então, esse ideal de núcleo? É um núcleo onde todos os ministérios da igreja acontecem a partir do núcleo. O que é o núcleo? É a reunião nas casas. Por que chama núcleo? Porque onde é que fica o DNA da célula? É no núcleo. Então, onde fica o DNA da igreja? Onde fica o que é igreja? Qual é a melhor forma de você apresentar a vida nova? No grupo. Recomendo, inclusive, que antes de chamar para a reunião aqui, domingo à noite, você chama para o grupo. Mas, pastor, você está priorizando a igreja na casa? Sim. Porque na casa, embora as pessoas aqui recebam com muito carinho, muito amor, muita atenção, isso é algo que você me falou sobre elogiar, eu ouço falar sobre isso, o anfitrião vai receber com mais carinho ainda porque ele está na casa dele. Ok? E se for um outro irmão que seja anfitrião, que também é uma coisa boa para desonerar o líder do grupo, e se a gente vai trabalhar isso com o tempo, você sendo recebido na casa, a pessoa bota você sentada e você quer uma água, você está confortável, está calor. Não dá para fazer isso aqui, mas lá dá. Amém, gente? Então, uma pessoa carente de amor, carente de cuidado, recebe esse cuidado. Então, no núcleo, nós vamos ter a palavra, a profecia, vamos ter oração por cura, libertação, vamos ter assistência social, vamos ter tudo que a gente tenta fazer aqui. A gente quer ter isso no grupo. A igreja toda, no que diz respeito à função de igreja, no grupo. Pastor, isso é arriscado. Se algum grupo quiser abrir uma igreja, não precisa, porque já é igreja. Daí uma coisa muito importante, que é no grupo a gente ter o período de avisos e promover que as pessoas estejam aqui na reunião geral. Ok, amados? Para a gente ter uma coerência, para a gente ter uma cumplicidade. Amém? Vamos lá? Então, o núcleo é a parte do corpo que carrega o seu DNA. É nele que devemos reproduzir a igreja, disseminando o evangelho por toda parte. Então, um casal que tem um grupo que passou por todas as fases de treinamento, de crescimento, de discipulado, se ele for lá para Macapá, ele, não que Macapá seja o fim do mundo, de distância referente aqui a Itabuna, Bahia. Macapá é um lugar lindo. A pessoa vai ter condição aleluia, de fundar a igreja lá. A igreja de Jesus já está lá, já, mas talvez não tenha um grupo que você se identifique. Ok, amado? Então você vai pra, lá para a Bósnia, não tem problema, pode ser Bósnia, pode ser Quênia, onde for, a China. Vocês estão entendendo que o negócio aqui é muito mais do que mudar a forma, é a gente ressuscitar a teologia bíblica e fazer uma igreja muito mais missionária. Muitos movimentos de crescimento em célula acabaram com a missão. É um absurdo isso. A nossa forma de ver é contrária. Na verdade, nós treinamos todos os crentes para serem missionários. Amém? Então, se ele quiser aprender, ele vai aprender a ser missionário. Primeiro com a família dele, depois na casa dele, depois na rua dele, depois no bairro dele, depois na cidade dele se mudar de bairro, depois o estado dele se mudar de cidade, depois no país dele se mudar de estado e em outro país. Então, na verdade, é uma proposta muito mais missionária, ok? É nela que devemos reproduzir a igreja disseminando o evangelho por toda parte. É uma comunidade cristã de base. Ah, o Papa Ratzinger, ele caçou Leonardo Boff. Inclusive tem um dos meus livros que fala sobre a igreja, eu não trouxe aqui, presente semana que vem. Trago alguns só para ilustrar alguma parte do que eu vou falar. É, o Juan Carlos Ortiz, ele escreveu um livro famoso no Brasil chamado O Discípulo. Só que ele tem um livro também, Sei Fazer Discípulos, que nenhuma editora evangélica publicou, mas a editora Loyola Católica publicou. No tempo que as comunidades eclesiais de base estavam crescendo na Igreja Católica. E é engraçado você ler o livro, porque lá eles traduzem oração por reza. Porque é um livro que foi traduzido para promover o movimento de núcleos dentro da Igreja Católica. Só que aí o sujeito entendeu que isso era contra a Igreja Formal e caçou a vocação, excomungou Leonardo Boff. O Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI. Você sabia disso? Então, isso para a gente é glorioso, né? Porque se a Igreja Católica caçou, então provavelmente é uma coisa boa isso aí. Não que por ser a Igreja Católica caça, seja bom. A Igreja Católica caçou os maçons e é uma coisa que é repugnável, né? Não as pessoas, mas a prática. Então, nela que devemos reproduzir a igreja disseminando o evangelho por toda parte. É uma comunidade cristã de base, um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para adoração. Olha que legal. O que está ali, ó. Porque é de base, porque é a partir do núcleo é que a igreja vai viver essa proposta de igreja. Amém? Por exemplo, a partir dessa semana ou da semana que vem, talvez nessa semana que eu vou pegar a Paula na rodoviária, como o núcleo de agente é muita criança, eu vou começar lá um núcleo de criança. Qual é a intenção? É capacitar crianças mais velhas a serem líderes. Os melhores para serem líderes desse grupo são adolescentes, recém-feitos adolescentes. Gente, você pode estudar pelo mundo todo. É a melhor forma. Grupos familiares de terceira da igreja, foi um show, mais de 30 anos esse livro, fala da igreja nas casas, algumas estratégias. Ele colocou o governo dos grupos na mão das mulheres. Ótimo isso. Muito legal. Não necessariamente nossos líderes serão as mulheres, mas elas lideram muito melhor que os homens, geralmente, o grupo nas casas. Então, a melhor pessoa para liderar um núcleo de crianças são adolescentes. Gente, você vai tomar a semana dele estudando, orando, buscando a Deus para cuidar de outros? Ele não vai ter tempo para pecar. Meu Deus! Você fica ansioso lá na internet? Não, vai estar procurando as canções que ele vai botar para tocar, a palavra que ele vai ministrar, que estrutura ele vai fazer. Então, eu vou começar lá cuidando das crianças estrategicamente. Vou formar a liderança e vou embora. Porque também quero começar meu grupo em julho, se Deus quiser. Tá vendo? Todo mundo trabalhando, todo mundo servindo. Um adolescente, uma criança que começa a liderar um grupo com, que nem o Cauã, que eu tirei a foto lá em Santarém, com 9 anos, 10 anos. Um menino desse, a trajetória dele na fé é vertiginosa. E ele está começando a liderar um grupo com 30, 40 anos. Ele está começando com 9. Chegar no céu, ele vai ter... Ele vai ter muito o que levar para Jesus. Ok, irmão? Então, vamos pensar o seguinte. Lá no grupo tem que ter adoração, integração, crescimento, serviço e proclamação. Você pode estudar cada um dos pontos no site da igreja. Tem uma explicação muito boa, muito teológica, muito prática. Você vai ao site, estude cada um dos 5 pontos que são os propósitos da vida nova. Agora, não adianta a gente ter um propósito pregar na parede se a gente não viver a melhor forma de aplicar isso. Vejamos na prática, adoração. Adoração não é só canção. Adoração também é serviço. Liturgia vem do latim, liturgon, que é serviço. Então, a adoração no grupo, ela não é só a música. Ela é o serviço. E se a gente conseguir disseminar o serviço no grupo, quase todos vão ter o que fazer. E quem não tem o que fazer vai ficar na expectativa para ter. E vai ser discipulado para isso. Porque quando o grupo multiplicar, vai precisar de gente para fazer as coisas que ela estava sendo treinada para fazer. Amém ou não? Eu me empolgo porque não tem como se empolgar com esse negócio. Então, tem adoração e também adoração prática. Olha, a melhor forma hoje, que eu acho, não é nem o violão. Não acho a melhor forma, embora ache lindo. que a melhor forma hoje é como o marido fez lá no grupo dela. A gente tem que providenciar uma caixinha. Já preparou as músicas no celular? Vamos botar uma caixinha ali. Aí ele disse, pastor, coisa eletrônica? Na igreja de Deus? Irmãos, o povo cantou, adorou, amém, não? Mais afinado do que qualquer um que tocasse. Talvez não, mas entendendo, mas... Agora vamos pensar o seguinte. O cara que vê um grupo com tocador... Bam, bam, bam, que nem o pastorinho lá em Salvador. Aí o cara vai dizer, poxa, meu grupo nem tem, né? Eu só vou poder ter um grupo quando tiver um tocador. Não tem um tocador para cada grupo? Quando tem, ótimo. Mas quando não tem? Então, por exemplo, se você não tem uma TV de plasma, acho que... Brincadeira. Se você tem uma televisão tela plana, não tem que ter, porque o que importa é que você leve as canções. Você pode baixar na internet, inclusive eu vou ver isso com o Patrick, nós vamos botar uma lista de canções já com letra na internet, para você baixar. Tem um aplicativo no celular que chama TubeMate. Você não acha no Google Play, mas você procura fora da internet, TubeMate. Você baixa ele, você consegue baixar canções no celular, depois bota pelo cabo no computador, beleza, sua televisão, tela plana, você acha que Deus lhe deu para quê? Para poder botar as canções para o povo cantar no culto. Então, recurso que não falta hoje. Com um celular e com uma caixinha que custa R$30, você já tem a parte da música organizadinha, para a galera desafinar, então você já prepara as canções ali, ok? Não muito tempo. Tá? A gente vai falar depois do tempo, não é agora o momento, mas dá para fazer isso de forma excelente. E uma pessoa pode ser responsável por isso. Não deve ser o líder do grupo. Nós temos que começar a pulverizar ó, o trabalho. Senão a gente reproduz o problema que o pastor tem com a igreja no grupo. E não é essa a proposta. Às vezes é difícil a gente fazer. Não é? O que é que eu sugiro? Que a gente tenha a carta na manga. Você deixa pronto. Ok? E delega alguém a fazer. Se a pessoa não quiser, você fala, ô, meu irmão, que pena, hein? E agora vamos fazer como? Aí ele, poxa vida, me perdoa. Tudo bem, te perdoa, fica em paz. Mas, então semana que vem você faz de novo. Aí você vai e coloca. Deu 2, 3 semanas, o irmão não conseguiu, você tenta ajudar a pessoa. Não deu, aí você já vê que para aquilo ela não está conseguindo. Tem que ter paciência, amor, já coloca ela para receber as pessoas. Ok? É importante uma coisa, irmãos. O que a gente não pode delegar, isso aqui é importantíssimo, presta atenção. A ministração da palavra, a pregação, olha lá, adoração, integração, crescimento, serviço e proclamação. A proclamação da palavra, ela deve ser feita pelos líderes do grupo. Por que essa importância? A experiência no mundo todo de uma pregação escalonada, ou de reunião escalonada cada semana na casa de um, a experiência no mundo não é positiva, no Brasil inclusive. Então, a melhor forma é que o líder, ele se comprometa com isso. Eventualmente, pode alguém trazer a palavra? Pode. Agora, é assim. Eu quero que a pessoa também fale. Ótimo. Ela vai falar. Porque a maior parte do núcleo tem que ser a parte que é aberta. Amém? Tem uma palavra de Paulo aí rolando no WhatsApp? Que ela deu no grupo de Edna, uma das melhores pregações que eu já ouvi na minha vida. E já vi boas pregações. 20 minutos. Não foi? 20 minutos. Gravei escondido, ela não viu, depois eu publiquei. 20 minutos. 20 minutos. Porque o maior. As pessoas aprendem ouvindo, sim, mas aprendem mais falando. Uma criança deixou de meu irmão me chamava Tiago. Porque ela. Tinha uma deslalia, meu irmão trocava o G pelo D, muito comum. Ele deixou de ser falando e sendo corrigido. Então, a gente aprende falando. E ali o irmão fala, o outro também fala, o outro fala, você fica ali, você fica ali, observando. Chegaram com uma conclusão equivocada, você toma a palavra com profecia, que não é a profecia que eu te digo, que também existe, mas estou falando profecia, trazer os oráculos de Deus, trazer a palavra, e vai orientar aquela situação. Irmão, interessante que você disse isso, inteligente. Só que a Bíblia diz assim, assim, assim. É por isso que tem, sim, tem um preparo bíblico para poder liderar o grupo, ok? Tá bom esse ritmo assim, irmãos? Tá legal? Então, vamos lá. Ali vai ter adoração, integração. A melhor integração é feita no núcleo. Convenhamos, irmãos, É a melhor forma de integrar a pessoa à igreja, é um. Só entra aqui, por mais que ela seja bem recebida, tenha uma palavra. Um casal que eu atendi ontem em casa, eu vim com a camisa hoje do Caleb, né? Não deu tempo de preparar porque eu recebi um casal e demoramos conversando lá em casa. Eles vieram da realidade, estão buscando a igreja. Um casal muito lindo, e conversando com eles, recebi em casa. A demanda, eles ficaram segunda e terça, será que não vai ligar pra gente? Meu Deus, será que não vai ligar pra gente? Aí eu liguei, marquei, nós nos encontramos. E eu estou já, assim, empurrando eles para irem ao grupo. Porque a melhor parte, se vocês gostaram da igreja, gostamos, amamos. Nós saímos e fomos para o restaurante depois, listamos 11 coisas que a gente ficou na igreja. Sabe, você vende melhor que você queria, gente. As pessoas chegam, 11 coisas, eu estou doido para estar ali. Aí eu falei, vocês gostaram? Gostaram? Gostaram? Vocês não viram nada, vocês têm que ir para o grupo. Falei, vocês têm que ir pro grupo. Oh, boa palavra, Aidinha. Boa palavra. Boa palavra. Então, é assim, a melhor lugar para que a gente integre, irmãos, é o núcleo. Não, por isso que a gente tem que multiplicar logo, pelo amor de Deus. Ok? Então, a gente tem que admitir essa verdade bíblica de que o melhor lugar para integrar alguém no culto, na vida da igreja, porque há uma coisa que é importante de discernir aqui. Uma coisa é o culto, outra coisa é a igreja. Estava vendo um video show uma vez, já tem um ano quase. E aí, estava lá vendo um video show, e acabou o jornal hoje, que eu sempre que eu posso ver, eu vejo. E aí depois a menina começou fazendo, vamos entrevistar sobre o casamento. Aí eu falei, isso aí eu tenho que ver, os artistas. Aí ela chegava assim pro artista e falava assim, como vai ser seu casamento? Aí a pessoa, vai ser em Bahamas, eu não lembro direito, senão estou teatralizando um pouco. Vai ser muito bonito. Aí, como é que vai ser seu casamento? Eu quero que seja numa praia, de manhã. Como é que vai ser seu casamento? Eu quero entrar em casamento mais tradicional, quero entrar com meu pai. Meu Deus! Só uma trizinha que o cara pergunta, a repórter perguntou, como você quer que seja o casamento? Aí ela falou assim, meu casamento? Eu quero que seja um relacionamento de respeito, de... Ai, ufa! Pelo menos alguém viu o casamento além da festa. Irmãos, a igreja vai muito além da festa. Olha aí, terra. Tem gente que acha que a igreja é a reunião dos irmãos. Mas é que a Bíblia diz eclésia, assembleia. Eclésia significa espremidos para espalhar, reunidos para fora. E o para fora? A gente ficou só reunidos? Então a igreja é muito mais do que a festa. O casamento é muito mais do que a festa. Por isso que eu digo aos casais que acompanham e vão casar. Não gasta muito. Não leva dívida para o casamento. A festa acaba. Casamento vai além da festa. Igreja vai além do culto público. Amém ou não, irmão? Amém. Então, tem um DVD muito legal, chama Purê de Batata, que está rolando aí. Depois eu vou distribuir para vocês, que é um barato. Eu vou copiar essa pregação e vou pregar eu mesmo, viu? Não se reparem, não. O pregador já liberou. Inclusive, ele admitiu que ele aprendeu com outro. Então, adoração, integração, crescimento. Olha, irmãos, não tem mais de correr. O crescimento que se dá através da reunião pública, ele nem se compara com o crescimento que se dá através do grupo. Por quê? Porque a pessoa que só converte aqui e que cresce só aqui, ela deixa de aprender sobre a vida orgânica da igreja. Ela enfrenta lutas que são difíceis de administrar sozinha. Mas quando a gente ganha a pessoa no grupo e abraça a pessoa no grupo e cuida da pessoa, ela vai ficar. Hoje, dizem os estudiosos, inclusive sérios, o CEPAL, por exemplo, se quiser ver índices evangélicos, tem um site da CEPAL aí, uma boa dica para você. Dizem os estudiosos de igreja hoje que no Brasil, de desviados, no Brasil hoje, vivos no Brasil, sabe quantos são? Chuta um número aí. Rápido, gente, por causa do tempo. 10 milhões, 20 milhões, ainda mais, 30 milhões de desviados. Uau, 8 em 3, cara. Estão engraçando essa fileira. São 30 milhões de desviados. Por quê? Questões sexuais? Provavelmente. Mas a maioria deles não tiveram apoio da igreja passando por alguma crise. E não vamos crucificar os pastores. Não vamos. Vamos crucificar a fórmula errada, onde só o pastor cuida. Mainha, tem um rato aqui, chama o pastor. Ela não tem culpa disso, porque foi o que ela aprendeu. Até cobra já foi matar na casa dessa mulher. Mas foi Lucas que matou, não foi? Quando eu cheguei lá, a cobra estava morta. Então, por que a filha dela falou e chama o pastor? Fico feliz pelo carinho que ela tem por mim. Mas porque foi o que ela aprendeu. Eu falei, como assim? Quem? Eu falei, você já é essa pastor? Porque ela pediu também e ele era essa pastor. E, mas quem vai me representar? Aí eu falei, aí bicho pega, né? Porque ela achou que ser o pastor. Como ele é o meu pastor, aí ela queria que eu falei. Então ela aprendeu isso, entendeu? A gente pode culpar ela. Então, o que a gente tem que culpar ninguém, a gente tem que começar a fazer como a delícia. Então, o lugar da pessoa ficar é ali. Aí que dá a importância do grupo não ser muito grande. Não pode ser muito grande, gente. Se crescer, glória a Deus, mas enquanto cresce, ele tem que ser preparado. Mais importante que o grupo crescer é preparar quem cuide das novas gerações. Vou repetir. Mais importante que o grupo crescer é preparar quem cuide das próximas gerações. A melhor forma de buscar o grupo é quando alguém já ajuda você a servir no grupo. E essa pessoa, quando chega um certo número de pessoas, ela sai, já leva um casal para ajudá-la e já leva aqueles que ele levou para o grupo. O grupo já nasce com pelo menos 6 pessoas. Amém ou não? Vale lembrar, a gente está falando de questão ideológica, né? Sim. Antes da célula se multiplicar, ela cresce, aumenta de tamanho, né? Ó, então, claro, muito bom, perfeito. Então, assim, ó, vamos pensar o seguinte. Ó, era o melhor aluno da faculdade de psicologia, hein? Então pensar assim, o meu êxito como líder de grupo não é nem ter um grupo muito cheio, é ter grupo com líder. Importante. Ok? Não fique triste na medida que seu grupo for multiplicando. Quem é seu ideal? Que ele esteja sempre vazio. Não porque é estéreo, mas porque multiplicou. Por isso que eu quero pensar aqui na igreja é o seguinte: os grupos vão que saem, nós reunimos terça. Os grupos que vão sair não vão poder reunir terça. Você vê que quase nunca eu dou uma deliberação assim tão, né? Não, mas algumas eu tenho que dar. Não vai poder reunir terça. Só a terceira geração pode voltar. Por quê? Porque o grupo filha. Os filhos, por causa de igreja, né? O grupo filha, ele pode querer visitar a mãe. Os líderes, às vezes, querem aprender mais alguma coisa ainda. Então, fica na paz. Ele pode visitar a mãe. Não pode ter função nenhuma. Isso eu não deixo. Para não ficar pesado para a família. Ok? Mas ele pode visitar. Então, se ele reúne quarta ou quinta, ele já pode visitar o grupo na terça. Se quiser. E você dá mais dias, mais opções para a igreja poder visitar a mãe. Ok? Então, nunca um grupo vai poder ser multiplicado para o próprio dia. Isso é importantíssimo. Então, vamos lá. Crescimento, serviço, proclamação. Serviço por quê? Porque todos os ministérios, eu quero que a gente treine para que tenha ação social, para que tenha os líderes também sejam treinados, para que tenha o núcleo de criança. Eu quero que a gente exerça todas essas funções que a gente tem por ministério, na igreja, socorro de algum irmão que está necessitado, vai ter alguém que é sensível ali, é alguém que vai ficar passando olho em todo mundo para ver se a pessoa está indo com a mesma roupa a semana toda. Ok? A pessoa que tem sensibilidade em Deus para poder orar e ter discernimento de alguém que está precisando de alguma coisa, alguém que vai cuidar disso. Então, o que eu quero é que no grupo, aí você diz, mas isso não é uma micro igreja? Isso! Amém, amém, amém. É isso aí que eu quero. Como dizia Martin Lloyd-Jones, comentando com os puritanos, ecclesiolas e anecclésias. Igrejas dentro da igreja. Não divergentes. Ok, irmãos? Mas sendo reprodução disso. Amém? A Bíblia requer, e proclamação já falamos, a Bíblia requer a ministração recíproca e o núcleo, além do discipulado, é a melhor forma de aplicarmos este princípio. A Bíblia, nós passamos aqui, tem todas as pregações no site sobre mandamentos uns aos outros. Os mandamentos uns aos outros, eles são difíceis de cumprir na reunião dominical. Primeiro que a gente fica olhando com a nuca do outro, né? A nuca. Um senta na frente do outro. Segundo, porque como você vai perdoar o outro cara que você nem conhece? Não tem situação aqui para isso. A maioria dos mandamentos, de mandamentos recíprocos uns aos outros, a gente não vai conseguir aplicar aqui, mas vai conseguir aplicar no discipulado e nas casas. Amém? Dá tempo ainda de ir para outro ponto? Definição. O núcleo é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas. Ok, gente? Claro que os números podem variar. Reunindo-se semanalmente para exercício dos dons e ministérios. E a reunião dominical? É uma celebração de tudo isso. No núcleo, cada integrante deve desempenhar uma função, ministério, segundo a sua capacitação, dons. Em vista do aperfeiçoamento dos santos e crescimento da igreja, enquanto se cultua a Deus. Aleluia! No núcleo, cada integrante deve desempenhar uma função. Sim, núcleo não é uma igrejinha na perspectiva ruim da palavra de esquentar banco. Ok, irmão? Não. Eu sou líder de grupo, eu sou responsável por providenciar discipulado para todos no meu grupo. Eu sou responsável por providenciar que cada um tem uma função no grupo. Eu sou responsável para que eu aprenda com o meu pastor a pastorear. Porque o Senhor deu esse ministério, a gente vai ver em Efésios no final, cada um para o aperfeiçoamento dos santos. E não para ser exclusivo meu. Então, se eu sou pastor, ensina a pastorear. Se eu sou mestre, eu ensino a ensinar. Se eu sou doutor, ensina a descobrir a doutrina de Deus na Bíblia. Se eu sou evangelista, ensina a evangelizar. Se eu sou profeta, ensina a buscar os oráculos de Deus, a falar com a boca de Deus. E para que o povo faça isso também. Ok? Então, a função pastoral, de qualquer outro dom, é de capacitar a pessoa a viver isso. Nós vamos parar nesse ponto aqui, ok? Eu só vou ler quando é o núcleo. O núcleo, então, é um conjunto de 16 pessoas. A gente pode variar isso, é claro. Reunir semanalmente, não é quinzenalmente, nem mensalmente, é semanalmente, para exercitar os dons do ministério. Isso aí, esse livrinho aqui, ele fala da importância da igreja se reunir semanalmente nas casas. Esse livrinho aqui, ele é um livro um pouco velho. Ele tem 2000 anos. Hã? Não. Alguns discípulos de discípulos dele. Então, e a própria Bíblia fala, né? No primeiro dia da semana, para se reunir. Segundo a capacitação, que são os dons. Cada um tem. Você não vai fazer nada que não seja seu dom. Para quê? Para aperfeiçoar a igreja toda. Irmão, se ele tem uma função, ele não falta na reunião. Ele tem uma função, uma responsabilidade. Vai se santificar por aquilo, vai buscar a Deus por aquilo, por mais insignificante que pareça. Mas ele vai cumprir a função dele. De forma amorosa, sem pressão, sem peso. Vou ler aqui para a gente terminar. Quando é o núcleo? O núcleo deve ser maior do que o seu encontro de uma hora. Ou de uma hora e meia. O núcleo deve ser uma verdadeira celebração das experiências que os seus membros tiveram entre si e com o mundo no decorrer da semana. Tremendo isso. Por isso que a pregação não deve passar de 20 minutos, no máximo 25 minutos. Porque eu tenho que ter tempo para as pessoas abrirem o coração ali, gente. Para trocarem, para falar do que Deus deu para elas durante a semana. Amém ou não? A gente vai ganhar muito mais. Aleluia. Além dos encontros de discipulado, devem no núcleo também ser feito, serem feitas visitas, reuniões de oração, ação social e evangelismo. O que é isso? Quando eu digo que a reunião do núcleo deve ser maior que o próprio núcleo, Algumas igrejas do Brasil elas fazem o seguinte, nos países asiáticos também. Não tem um grupo? O grupo reúne que hora? 8? O que horas? 8? 7:30 reunião de oração antes do grupo. Não é, em detrimento nenhum, a reunião que já existe. Mas a gente não quer que todos os ministérios sejam vistos no grupo? Então pronto. Reunião de oração 30 minutos antes. Aí pode reservar um quarto, uma parte da casa. E quem quiser já começa a pingar fogo e esquentar antes. Se, por exemplo, tem uma casa, um casal, um toma conta disso e o outro toma conta das outras coisas. Tem uma casa que ainda não tem casal. Então, uma irmã pode chegar mais cedo e liderar isso. Ou até você mesmo, se você achar conveniente. Ah, gente, que meu Deus, será que a pessoa que é? Será que, em Santarém, por exemplo, são 10 mil grupos. Uma cidade de 20 mil pessoas. De 200 mil pessoas. E são 10 mil reuniões de oração. É poder ou não é, gente? Então, eles reúnem 30 minutos antes, isso se a gente vê no mundo todo, para... Ainda estou no meu tempo, gente, está faltando 4 minutos. Então, eles se reúnem antes da reunião de oração, do núcleo, para a reunião de oração. A igreja serve em oração. Claro que não vão todos, mas já se multiplica a oração, que às vezes a gente sofre tanto para ter alguns. Mesmo com toda a dedicação e tudo, nem sempre é como a gente quer. Então, os ministérios nos núcleos não vão enfraquecer os ministérios que já acontecem na igreja. Ao contrário. Porque, por exemplo, a pessoa que está lá, ela se interessa mais ainda por aquilo. E ali vão se descobrir verdadeiros guerreiros de oração. Aonde? Na oração do grupo. É uma coisa que eu quero incentivar e promover. Então, ali vai ter, como eu falei, reunião de oração, ação social, evangelismo. Claro, em outros momentos que não da reunião. E a igreja toda começa a trabalhar a partir dos núcleos. Gente, isso é fantástico. Revolucionário. Uma igreja tem um líder de oração, um líder de ação social, uma igreja de 1.000, 2.000 pessoas? Não. Na igreja, em grupos, você tem... Para cada grupo, você tem uma pessoa cuidando disso. E na medida que isso cresce, é claro que a gente vai levantar um líder que tem destaque para cuidar disso e orientar isso nos núcleos. Aí o que acontece? As pessoas fazem parte do ministério não porque elas querem fazer alguma coisa para não ficar parada ou vai empurrando o cargo. A gente vai participar de igreja histórica, duas igrejas históricas mais importantes do Brasil. E nas reuniões para eleger quem vai ficar nos cargos é uma verdadeira vergonha. Ô, fulano, fique. Trabalha esse ano aqui com essa coisa. Eu não sei, gente. Estão ocupados. Não vai ser mais assim. Quem está ali, os caras puxando, trabalhando. Você, como teve em Atos. Escolha dentre vós sete homens cheios do Espírito Santo que governem bem suas casas, não dados ao vinho, marido e sua mulher, que governem bem sua casa, e ele, levantem no meio quem já existe e vamos capacitar, vamos ordenar com posição de mão. Então os ministérios gerais da igreja ganham qualidade extraordinária. Amém ou não, irmãos? Além dos encontros discipulados, que são encontros um a um, claro, discipulado não é coletivo, discipulado é um a um, discipulado é homem discipulando homem, mulher discipulando mulher, ok? Discipulado é um relacionamento de transferência de vida de Deus para outra pessoa, não é de governo, de serviço. Amém, irmãos, ou não? Amém. Então, além do discipulado, os núcleos vão ser maiores do que os núcleos. E as pessoas, organicamente, naturalmente, vão se encontrar durante a semana e a igreja vai crescer em comunhão. Através do núcleo, deve ser feitas visitas, reuniões de oração, já falei para o evangelista. Tudo que estamos acostumados a ver numa igreja grande. A gente vai ver na microigreja, que é o núcleo. Vamos terminar, gente. Segura aí, vamos terminar hoje. Vamos lá. Tem o texto de Efésios ali que vai falar sobre os dons. E para terminar, o que é o núcleo? O que não é o núcleo? Então está aí essa ilustração, o que não é o núcleo. É bom também a gente, às vezes, saber o que não é uma coisa para entender o que é, ok? O núcleo não é um grupo de oração, embora se ore no grupo. O núcleo é mais que colocar a Deus nossas necessidades. Então, a gente coloca a Deus necessidades, mas a gente também trabalha efetivamente em função daquilo. Então, embora nós oremos no grupo, ele vai além disso. Não é um grupo de estudo bíblico. Nós temos para isso a escola bíblica aqui de manhã, ok? Não é um grupo. Quando crescermos, e aí, vamos fazer o quê? Vamos fazer? Vamos subdividir esses grupos, escola bíblica na igreja? Eu não quero, irmãos. A não ser que Deus me dê direção muito clara. Eu não quero nunca que a gente deixe de ter escola bíblica. Acho fundamental para a igreja escola bíblica. Importantíssimo a escola bíblica. Ok? E pode viver, sim, em comunhão. Uma coisa não atropela a outra. Escola de liderança com a escola bíblica, uma coisa não, de forma nenhuma, atrapalha a outra. Tá? Então, um grupo de estudo bíblico, aqui geralmente não se estimula o compartilhamento das necessidades. Aqui geralmente não se estimula o compartilhamento das necessidades e tende a ser restrito e pouco evangelístico. Então, se for um grupo de oração somente, é maravilhoso. Mas já existe grupo de oração na igreja e pode existir grupo de oração antes no núcleo. Mas vai além disso. Não além importância, mas em função. Amém, irmãos? Dois, não é um grupo de estudo bíblico. Por quê? Aqui no grupo de estudo bíblico, geralmente, não se estimula o compartilhamento, corrijam depois, das necessidades. E tende a ser restrito e pouco evangelístico. Fica um monte de cabeção assim, ó, cheio de Bíblia. Isso é muito bom, mas pouco. Desculpa, do que separou os relativos. Ok? Perdão, não foi a melhor forma de falar. Ficam vários irmãos com muito conhecimento e pouco serviço. Ok? Embora seja bom na igreja, mas além disso, não com prioridade. 3. Grupo de discipulado. O discipulado se faz um a um, esporadicamente, casal a casal. Ok? Às vezes precisa também. Mas não é um grupo de discipulado. Então, só essas 3 negativas, eles devem entender mais ou menos o que é o núcleo. Vocês, o que não é o núcleo, ok? Amém, amados? Amém. Perguntas? Comentários. Eu sonhei essa noite. Você e Paulo tiravam o núcleo lá de casa, levava pra praça. Aí eu falava, mas por que não me avisou? Você falava, porque não deu tempo, foi rápido. Mas graças a Deus que vocês dois que iam levar. Era uma visita evangelística do núcleo. Não deixou de ser na sua casa, mas é o seu núcleo evangelizando. Receba aí, terra. É como um símbolo de... São pessoas crentes no seu grupo, pessoas que têm maturidade cristã no seu grupo, vão receber isso com a palavra de Deus e essa orientação. Eu falo como símbolo de pastor sobre você, diz assim, show de bola. Deus está te honrando porque você capacitou ele. Ponto. Agora vamos botar o povo para evangelizar e levar a gente para o grupo. Amém? Mais algum comentário? Então vamos terminar por aqui. Vamos orar, vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Foi abençoado, diga amém. Deus, obrigado por esse encontro tão produtivo. Que em nome de Jesus possamos crescer em graça e conhecimento da Tua Palavra. E que cada um sinta, Senhor, a necessidade de buscar ser cheio do Teu Espírito Santo para viver tudo que o Senhor determinou que nós vivêssemos. Que em nome de Jesus nós possamos crescer nesse conhecimento, crescer nessa graça e possamos mesmo desfrutar do melhor do Senhor nessa terra para nós. E não é ter um carro novo, uma casa grande, mas é poder ter esse tesouro tremendo que é a salvação e a consolidação de vidas através do teu evangelho. Que cada um busque isso, ser profundo e rico disso e abra mão de qualquer coisa para comprar essa pedra preciosa e poder viver aquilo que tentávamos de uma forma que talvez nunca conseguíssemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.